Tá aí Oasis com Meredith Children ao vivo, um famoso show de um fã-clube, seria isso? E com a gravação muito bacana, o Oasis tocando ao vivo, né? Super legal. Pulp, Come On People e antes o Blur Park Life abrindo essa sequência. Essa música Meredith Children está no primeiro disco do Oasis, um disco que completa também 20 anos, né? E que vai ganhar agora uma edição de luxo, um box enorme com vários mimos aí para os fãs. Também tem uma outra versão totalmente interessante deles o álbum foi remasterizado, enfim, e o Supersonic também no Record Store Day ganhou uma edição nova, super limitada. Basta vocês entrarem aí nos sites dedicados ao Oasis que vocês terão todos esses links. O Pulp, Come On People, outro clássico absoluto dessa geração, essa música do meio, né, desse bloco, onde o Jarvis Cocker, o lendário também letrista e vocalista do Pulp, conta a história de uma menina, filha de um milionário, de um milionário grego, que se mudou para Londres, e ela ali se sentia uma pessoa comum. Essa música se tornou também um marco do Britpop. E abrindo o programa, Blur, Park Life. Agora a gente segue com outra banda também que é muito, muito atrelado a esse movimento, The Charlatans, da cidade de Manchester, cidade que revelou algumas das maiores bandas da história. Vamos nessa então com Charlatans, agora North Country Boy para vocês. She laughed at me, go to you. if I could, I'd make you happy. If I'd be good, I'd be good to your daddy. You love you, but I bet it's not the same. It's your no country boy. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. We'll be right back. when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Aí Blur com Song 2, essa fez muito sucesso, inclusive no Brasil, um clipe muito legal, e aí o Blur chegou ao seu auge, talvez comercial, com essa música, que data de 97, e que tá naquele famoso disco também auto-intitulado, com a capa amarelada, que tem Beetleban e tantos outros clássicos da banda de Damon Albarn. Antes ouvimos Supergrass com Alright, essa também uma banda aqui dos primórdios, vai, do Britpop, chegaram a tocar na Praça da Ponteose, no Rio. Antes ouvimos Charlatans, Not Country Boy, abrindo essa sequência. E agora a gente fecha esse primeiro bloco com uma outra do Pulp, um outro clássico absoluto, Disco 2000, fechando esse primeiro bloco aí desse especial 20 anos do Britpop. Vamos lá com Pulp. Notice me at all. Nothing. Let's only